seu é tudo, vocês querem apostar antes de viver, tá ligado? Olha o Djonga aí. Uma fiel por cidade e uma amante também. Todas sabem a verdade e elas até se dão bem. No show do Bela no baile, se eu tô de pé, se ela vem. Uma foi capa da Vogue e a outra faz publi pra Shein. Cê tá até bem de vestido colado, só que sem ele é melhor. Cai bem em você seu perfume Lancôme, mas prefiro seu suor. Eu tô de robôzão sem capa na rua, geral já sabe de cor. O trajeto de sábado na quebrada, carta, bebida e B.O. Eu ando sem freio, meu airbag é Deus. O pai que nunca pensou em ser ausente. Eu sei que o bem é o caminho pra luz, mas não me ajoelho pra falso crente. Real igual esses bandidos chopi que não sabe o poder do berro. Era só um cara de pau e caiu por achar que era o homem de ferro. Vários AP na cidade, vários guerreiros piloto. Eu mais brabo nem covarde, nós só não abandona um ao outro. Chuveiro manda no vídeo, vi no sorriso maroto. Diz que quer um cara direito, e olha que eu nem sou canhoto. Quer saber no histórico que filtro eu uso? Eu chamo esse de cor da pele. Cara de susto, acredita bebê. Já nasce em dia com a mask and carry. Ela senta bem, toma um Bloody Mary. Uma postura de mulher do chefe. Sei da Karen, chamo de Moncherry. Daqui a uns aninhos vai ser minha Rochelle. Pergunta já foi, vou ter o que comer. Hoje é seu, vou de rola que eu cartier. Aliás, falando em ter o que comer. Não para de ligar, ela só quer foder. Minha piscina tem borda infinita, irmão. Combina com o limite do meu cartão. Aliás, falando em infinito, então. É de perder de vista, olha que bundão. Uma fiel por cidade e uma amante também. Todas sabem a verdade e elas até se dão bem. No show do Belo no baile, se eu tô de pé, se ela vem. Uma foi capa da Vogue, outra faz publi pra gente. O certo é vive primeiro e posta depois. Esse perfil é seu, irmão? O nome é das amantes, tá falando sério?